Global Web Jet 5716 vai interceptar quase em cima aqui do marcador. Pode chamar de torre? Olha, Web 5716. O senhor tá. Você traduziu o mensagem pro 5716? Tô. Você tá visual com o campo, 5716? Completamente. O senhor tá visual com o campo? Completamente. Permite uma torre? Chame torre, 18-6, tem o pouso. Obrigado, bom serviço. Jet 5716, muito boa noite, vai passar o externo embaixo travado. Jet 5716, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso, pistão 0, objeto 5716. Solas 49, liga à direita, táxi Alfa e Kilo, vai pro Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, na sua escuta. noite, Webjet 9629, identifique Sheila Mar e desça para o 050. Call 1986, please. Europa 084, go ahead. Europa 084, stand 10, ready for Panama. Roger, stand by to copy 1 minute, please. Standing by, Europa 084. Europa 084, go ahead to copy. Go ahead, Europa 084. You are clear to Madrid, flight level 370 by Apo Zulu 10 and according to your flight plan route. After takeoff, turn left to Puka, departure, then ZPA transition. Skok 5546, control 109.8. Correction, 109.35 control. Puka Zipa and report you are clear to push and start report to taxi, okay? And your squawk is 5546, okay? 5546. 5546, thank you. Web 9629, estou autorizado a sinal ILS, desça para 2000, ajuste 1011, informe estabilizado. You're clear to taxi via Apron and Taxiway India until holding short runway 10, report ready for takeoff. Number 1 India, calling point 10, we're calling for takeoff, Europe 104. Salvador, Rio, Chico 972, Tartatio 3, pronto para o pushback, assinamento. Autorizado, chame taxi. Maratá, Chico 972. Charlotte 5837, identifique que chega da Bonf, desça para 4000 às 8011. Torre 186, temo o pouso. 186, boa noite. Táxi, autonomia 3:40, alterna Guarulhos, 3 PB. Saliva, via Pátio, Índia, chame do ponto de espera pronto. Agora, ponto de espera pronto aí, 5972. Salvador, boa noite, LS-9529. LS-2LS-9529. Continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Seguindo de repouso, não? Agora está autorizado o pouso, vento 100 graus, 109, 929. De repouso, não? Europa 08, 4, 1, 0, 5, 1, 9, 1, 9, 3, 5. 1, 9, 3, 5, 0, 8, 4, 8. Good evening, Europa 084, on course to Fuka, climbing 370. Good evening, Europa 084, with the contact from Bravo 370 on Fuka departure. Roger, Fuka, then Sipar, Europa 084. Pronto, Rio 5972. 5972 autorizado, Aliás Mateus. Aliás Mateus, 5972. Família 9, ciência, o solo foi aos 07, táxi via Alfa e Juliette, portão 8 na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 8. Livre decolagem, Rio, vento 100 graus, 8 nós. Livre decolagem, Rio, 5972.